377, coteja. 38, conforme pro Galeão, autorista não classe, gole igual crate decolada 28-1935-5477, é o 3153. 3153, cotejamento correto, chama para pushback saneamento. Antônio Salvador, gol 715, bom dia. Decolado aos 49, controle 1935, bom voo. 380 na proa de gole, gente. 09, autorizado Brasília, nível 340, via Upper Zulu 17. Saída gole, transição ao fito. Decolada 28, curva à esquerda, controle 119.35, aciona 5524, coteja. Coteja, combinado Brasília 340, Perurugem 97, cola da pista 28, primeira curva esquerda, gole o fio, 1935 é o controle, 5524 é o transponder, 7709. 6709, aerovia Upper Zulu 17, chama para pushback acionamento. Upper Zulu 17, pushback acionamento, vai chamar, obrigado. Salvador, é o 3153, voltou? Siga. Saída é gole, é vão, a transição é blast, não? Por solicitação do controle, a saída será gole, é vão, crat. Ah, ok, blast, crat, obrigado. ...897, agora com o centro Recife, 288-264. 288-264. Salvador, tá 3517, portão 4, puxa acionamento. Autorizado 3517, chama para o táxi. Autorizado, chamada para o táxi, tá 3517. Para o táxi, o Rio 9641 com 5 a bordo, 2 horas e 50, alterna Natal. Confirma autonomia 2 horas e 50? Afirmativo. 25 a bordo, altímetro 1014. Táxi via Kilo e Alfa no ponto de espera da 28 Chame Torre 198.6, bom voo. Ok, Kilo e Alfa, quando pronto 28, Torre 198.6, 9641. Dólares 76709, posição 01, pushback acionamento. Confirma aeronave solicitou pushback acionamento? 6709 do Webjet na número 1. Te aguarde, será o próximo para pushback acionamento no setor, o 6709. Aguardando, obrigado. Ground Country 179, gate number 2, request pushback setup. Roger 3179, it will be number 2 for pushback startup. Roger that. Para o puxacionamento total 9911. Confirme, portão 9, temos aqui parte 3, 9911. Beleza. Confirme. Mike Tango Lima. Confirme a posição que está estacionado, 9911. Ele está no pátio aqui do... Pátio de carga? Afirmativo, frente e freio. Está autorizado, chama para o táxi, 9911. Portaria. Pode iniciar, por favor. Pode deixar. Tango Lima, confirme. Mike Tango Lima, positivo. Pushback acionamento, gentileza. Pode iniciar. Gente, Mike Tango Lima, aguarde, será o próximo para pushback no setor. Pode ser. 1, 7, 5, agora com o centro Recife, 1288, 264. Sete no cinco, sete. 288-274. Firmam. Está livre, Mike, é com o Delta. Paulo Salvador, Vitor Begolfo. Begolfo, aguarde, estão tentando contato com o centro. Sim, é, mais curto. Prossiga, Mike Charlie Alpha. Está no pátio do Graes, com autorização para a barreira de 220. 9641, pronto, ponto de espera da 28. De 9641, Libre Alene, mantém pista 28. Ali, mantém pista 28, Rio 9641. Gol no 922, solo ao 55, libera a próxima à sua esquerda, tá com sua Delta, mantém a Delta antes de ingressar na Alfa e chama o solo, 1219. Delta, mantém a Delta antes de ingressar e chama o solo, 219, gol 1922. 35, curva à esquerda, controle 119, decimal 35, aciona 5445, coteja. Afirmativo, autorizado a centena para a Serra 90 mais Índia, decolando da 35, saída Mama, apoio direto, 119-35 é o controle, 119-8-2-5445 no transporte, Vitor Quebec Gol. Vitor Quebec Gol, reforma PLB? 06. Gente, meia dúzia a bordo, altímetro no 014, operacionamento chame torre 118, decimal 6, bom voo. Afirmativo. Solo, gol 1922, está na Golf Sport. Delta. 2, mantém a posição. Avante, gol 1922 na Delta. É Golf. Rio 9641, livre decolagem, vento 270 graus, meia dúzia nós. Livre decolagem, 9641 da Rio. 2, Salvador, Vista, cadê Golf? Vitor Quebec Golf, chame para ingresso, pista 35. Seu ativo, ingresso 35, Vitor Quebec Golf. Com 3 a bordo, 2h40 de autonomia, alternando Maceió. 23 a bordo, altímetro 104, táxi via Kilo e Alfa, no ponto de espera da 28, chame torre 18, decimal 6, bom voo. Ok, quando ponto, 118,6, grato. Angulinho, após saída da aeronave da Total na retaguarda, autorizado o pushback somente, chama para o táxi. Afirmativo, repartiremos o táxi, mais Angulinho. 3517, está pronto para o táxi, com 79 a bordo, 4 horas e 20, alternando com o fim. Gente, 139 a bordo, altímetro 104, táxi via India e Alfa, no ponto de espera da 28, chame torre 118, decimal 6, bom voo. India Alfa, 118.6, no ponto de espera da 28, obrigado, bom dia. Ground 3179, are we clear to push back? Stand by, 3179, we have an aircraft that will enter the apron to for gate number 4. Prior to that. 9641, decolada 257, controle 119, decimal 35, mão gol. Obrigado aí, Gol. Valeu, Gol. O Rio 9641. 9641, no contato radar na saída Momos Bolívar 310. 4-1. Teria uma gentileza de informar 6709 na posição 1, no estimado, por gentileza, no setor? 6709 é o primeiro para o pushback, no entanto, estamos aguardando o ingresso de uma aeronave no pátio, vai estacionar no portão 4. Entendi. Bolo 922, após passagem da aeronave da TAM, táxi via Alfa Juliette, portão número 4. Após o TAM, Alfa Juliette, por o número 4, Gol 1922. O 09 pode iniciar e parar no através do 02 ou do 03. Fica livre ainda pela nave 04. Quebec Golf, livre ingresso, informe ANEAD de pronto, cabeceira 35. Aliás, pronto, 35, não é possível essa manobra, comandante. Ok. Bom dia, TAM 3304, até o 150, assiste na informação Juliette. Pessoas a bordo. 3304, cliente da Juliette, descendo até 150. TAM 3304, bom dia, senhor, identificação, desce a 2000 pés, estado no 014, pegada e pitch. Cliente 2000 pés, com 1014. Intenções de fazer o aeronave da 28. Copiado. Controle Salvador, bom dia, Papatango, November Yankee Mike, informação Juliette. November Yankee Mike, bom dia, acione identificação, reporte para descida via corredores, Salvador. Ciente, informada para descida, identificado, November Yankee Mike. Controle 9641, pode tomar proa de Bangu. Mantendo saída, guarda de coordenação, Rio, 9641. Obrigado. Salvador, bom dia, TAM 3663, informação Juliette. O guardião 01. Salvador, bom dia, TAM 3663, para Juliette. TAM 3663, bom dia, acione identificação. Desça ao nível 040, chegada e pitch. E pitch ao 40, TAM 3663. Guardião 01, é o controle, prossiga. O Guardião 01 decolou de Londrina, ingressou no Axé, sentido do Capuã, a 500 pés, informará a próxima situação. Sente o Guardião 01, mantendo em condições visuais. Condições visuais, Guardião 01. Controle, poderia confirmar se foi instalador para o November Yankee Mike? Confirme. Poderia confirmar o vento no momento para o November Yankee Mike? Vento, 295 graus, 62. De November Yankee Mike. Salvador, TAM 3517.0028, pronto, bom dia. Bom dia, 3517, após a decolagem do tráfego do Total, livre alinhar e manter. Autorizado alinhar e manter, cabeceira 28, TAM 3517. Oi, Salvador, Quebec Golf, alinhando pronto. Gente, Quebec Golf, aguarde para iniciar a decolagem. Bem, está aguardando. Alfa na guarda da Copa. Gente, aguarde, Charlie Alfa. Deixará no corredor Vera Cruz após Interlagos. Reporte para ímpar ingresso no Interlagos. Gente, descendo para 9.500 pés, informará para ingresso no Interlagos, no Vemec Mike. Controle Salvador, Guardião 01 já livrou aqui pessoa sua, aproximando de Itapuã. Visual com a aeronave que decola agora de Salvador. 6 Guardião 01, agora com a torre, 1-8-6. Ok, torre 1-8-6, Guardião 01. Mike Charlie Alpha, autorizado barreiras, nível 220. Saída Momo após direto. Decola da 17, curva esquerda. Controle 119.35. Aciona 5521, coteja. Barreiras nível 220, decola 17, com curva à esquerda na saída Beba após direto. Barreiras 935 é o controle de saída. 5521, é o controle de saída. Mike Charlie Alpha, cotejamento correto. Informa PLB. PLB de 0 260 graus com 612 nós. Ok, está autorizado direto para o pátio do Graé. Guardião 01 vai em princípio prosseguir para o setor sul. Setor sul, aguardando para prosseguir para o pátio do Graé. Temos a decolagem da pista 28 com curva à esquerda após a decolagem. Afirmativo, estaremos esperando aqui no setor sul, próximo ao farol de Itapuã. Lamento. 23153, autorizado, chame para o táxi. Livre, chamar a táxi, 153. Torre Salvador, bom dia, Papa Romeu, Mike Tango Lima. Mike Tango Lima, bom dia, mantenha... Corrigindo, após o tráfego da TAM, livre, alinhar e manter, pista 28. Alinhar e manter. Informamos que não temos a condição de cumprir o perfil de 15 milhas no FL-110, ok? Ok, ciente. Eu vou coordenar junto ao controle. Mike Tango Lima. Lima, grato. Guardião 01, observe tráfego da decolagem da pista 28, é um Airbus da TAM, após o tráfego está livre para prosseguir parte 4 direto, forme no solo controlado, vento 270 graus, 4 nós, Guardião 01. Afirmativo, visual com o tráfego decolando nesse momento, após o tráfego direto para o parte 4, formará no solo 01. 18, chame torre 118.6, após decolagem irá manter pro ar até 3 mil pés, bom voo. Alfa, ponte 0186, após decolagem, mantenha a proa até 3000, web 6709. Obrigado, um excelente final de semana. Century 179er, clear to push and start, call ready for taxi. Clear, push back, start up, call your taxi, 3179. Salvador, bom dia, Nissan 3597, decolou da 28.600, gole o risco. Então 3597 confirmando, a torre pagou a restrição 3.000? Negativo. Ok, sim, na saída gole, subo nível 3.600. Para o 3.600 inicialmente, Nissan 3597. Vitor Quebec Golf, na saída Momo, Bonivão no 00. Sete, Golf. Confirmando o 3304, agora após pit, voa Serra Vida 363. Autorizado, final RNAV 3304, reporte estabilizado na final. Nós temos reporte errado, 3304. Então está reautorizado 2506, 3304. As duas permanecem no 014. 2 de 500, autorizado o procedimento, vai reportar estabilizado com 1014. Papa Tango Mike Alialfa no pátio do Graé, no acionamento. Mike Tango Lima, mantém proa de decolagem até cruzar o 040, livre da restrição da carta, o vento 280 graus, 629, livre de decolagem, Mike Tango Lima. Iniciando, mantendo proa até o 040, Tango Lima. Mike Charlie Alpha, informe para ingresso na pista 17. Amarei para ingresso na 17, Mike Charlie Alpha. 40, descida para a 1510. Gente, obrigado. Paulo 3153 para o táxi com 79350, alterna Campinas. Gente, 79 a bordo, altímetro 10 no 4, táxi via Juliette Alfa no ponto de espera da 28, chão em torre 18, decimal 6. Após decolagem, irá manter proa até 3.000 pés, bom voo. Juliette Alfa, ponto de espera 18.6, após a decolagem, mantém proa até 3.000, 38, 31 no 53. Bom dia, 6709, próxima ponte espera pronta. ...709 da Webjet, livre alinhar e manter pista 28. Ali mantém pista 28, web 6709. Farro meu Mike Tango Lima, chame o controle em 119 decimal 35, decolada Zuno 1, bom voo. Obrigado, bom dia. Century 179, we have 117 people on board, endurance 4 hours 34, and Galeão is the alternate. Century 117 on board, altimeter setting 1014, taxi via India and Alpha on holding point runway 28, call tower 118.6. After takeoff, we'll maintain heading until 3,000 feet. Have a good flight. Roger that, clear taxi, India Alpha, holding point 118.6, and takeoff, maintain runway heading 3179. Lima, prossegue agora restrito 3.000 pés na proa, após voa Momo subindo ao 280. Restrito a 3.000 pés até Momo. Não, negativo, manter a proa até 3.000 após voa Momo em subida 280. Ah, positivo, copiado. Mantém. Controle 9, aqui, Mike. Siga. Solicita, se possível, ingressar no corredor Axé para pouso na 35. É o Vitor Quebec Golf, confirme. O November Yankee Mike. A November Yankee Mike, aguarde coordenação da torre. Aguardando, Mike. Então, 3517, agora com o centro Recife, 1288-1264. 1288-1264, Vitão 3517, bom dia. Bom dia. November Yankee Mike, não será possível prosseguir pelo corredor Axé devido às decolagens da pista 17. Mantenha agora o corredor Veracruz após Interlagos. Gente, mantendo o Veracruz após Interlagos, Yankee Mike. Então 3663, consegue para Renato ou LS? LS, 3663. Tem, descendo 2.000 pés, estado no 04, após estabilizar o localizador 3663. 2014, a informação estabilizada, 3663. E livre, inicial táxi, Mike Charlie Alpha, informe para ingresso, pistão no 7. 3304, agora com a torre, 186. 1186, da 3304. Salvador Clemens, bom dia, American 980. 980, go ahead. American 980 at gate 11 with information Juliet, request the ATC clearance to Recife. Roger, expect Aron Melin departure to Recife, standby for ATC clearance. 13, controle 119, decimal 35, bom voo. 935, bom dia. Web 6709, mantendo o eixo na sua escuta. Afirmativo, mantendo a proa até 3.000 pés, web 6709, após voo e gole, subindo a 340. Ok, proa até 3.000 após gole, web. 28 com os últimos 90 metros impraticáveis, autorizado pouso. Fultan 3304. Autorizado nosso pouso, 260 com 8, ciente dos últimos 90 metros. Fultan 3304. Controle Salvador, bom dia, o gol 605, ciente da Juliet. O vento é 270 graus, 89. E prossegue até a 35, permanece o perfil da Momo, agora com curva esquerda, decolagem da 35, forma alinhada e pronto, cabeceira 35, mate alho. 3153, tá pronto, ponte de espera da 28. Gente, 3153, mantém um ponto de espera, aguarde para a decolagem. Guardando, tem uns pássaros aqui, bem na sinal curtíssima aqui. Alfa, Alfa Delta, controle. Mantendo 120, voando proa 200, vai manter essa proa por mais 50 milhas. Sente. Flight level 370 via Upper Whiskey 58. Aron departure, Melin transition. Take off from runway 28, right turn. Departure 119.35, squawk 5534. Read back. Okay, flight level 370, upper Whiskey 58. Aron departure with Medellin transition. Runway 28 with a right turn. Departure 119.35, squawk 5534. American 980, read back correct. Call ready to push and start. Call you ready for push and start, American 980. Repita a informação e solicita pro 270-6709. Por quantas milhas o Web6709? 25 aproximadamente. Autorizado desde o Web6709. Controle, o Mike Tango Lima está liberado para 280, positivo? Positivo. Estabilizado, está 3663. Torre 1186, tá? 3663. Nada depois. Posição na 35, pronto, mais detalhado. Talhão, aguarde para a decolagem. Aguardando, talhão. Torre Salvador, muito bom dia, tá? 3663, estabilizado, e ele é tá 28. 3663, bom dia, continua a aproximação, aguarde pista livre, vento 260 graus com 5 nós. Aguardando 3663. Isso, 2085, 2545, grato. Charlie Alpha, livre decolagem, pista 35, 260 graus, 059. Charlie Alpha. Na 3304, solo 107, 12, 19, liberando a esquerda. Primeira esquerda vai com solo 219, tá 3304. Solo Salvador, bom dia, tá 3304, não se escuta. Prosseguiu 3304. Nós livramos na... Peraí. Me perdi aqui. Nós escuta aqui, nós livramos na Eco. Gente, táxi via Alfa Índia, portão número 2, 3304. Alfa Índia, portão número 2, 3304. Ali Alfa decolada, usando 8, controle 199, decimal 35, bom voo. 935, braço mais calado. Tower 3179.